o homem segundo o plano de Deus. Olá a todos os ouvintes da Rádio Mãe de Deus. Aqui é Gustavo Abadi, professor na plataforma Belarminos e do curso Seja Homem, querendo trazer uma mensagem para você, uma palavra para você, focada a todos os homens, as questões da masculinidade, da virilidade, de uma perspectiva católica, de uma perspectiva cristã. O texto de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 3, diz o seguinte: aproximando-se o fim de Davi, deu ele a seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra, sê corajoso, porta-te como homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus ainda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. Essa é uma dos grandes textos da Bíblia. Um dos textos que fala efetivamente sobre como um pai aconselha o seu filho. Salomão estava preocupado. Iria ser rei de Israel. Davi estava morrendo. E tem essa última conversa e diz: olha, meu filho, seja homem. Est vir, em latim. E isso é um problema hoje nos nossos tempos, ser homem. O que significa ser isso? Que significa ser um homem de Deus nesses dias presentes. Esse é o nosso desafio neste podcast e nos próximos que a gente vai gravar. Para você que está ouvindo na rádio ou na internet, esse é um desafio que se apresenta a todos os homens. Infelizmente, nós vivemos numa época em que a proliferação de homens efeminados é muito grande. A proliferação de meninos que não desejam crescer, desejam viver como meninos eternamente nas casas dos seus pais, ou se comportando como meninos na vida, na profissão, enfim, inclusive diante de Deus. Nosso desafio é refletir um pouco sobre isso, o que é ser homem. O que efetivamente é ser homem? Como católicos, temos o dever de nos preparar, seja como aqueles que têm vocação sacerdotal, vocação religiosa e vocação matrimonial, a nos prepararmos para assumirmos, a sermos estes homens que conduzem outros e que conduzem as suas famílias, as suas paróquias, os seus irmãos para a vida eterna. Como faremos isso se decidimos viver uma vida como de meninos, como de crianças, sem responsabilidades, sem compromisso, sem verdadeiro amor a Deus? Esse é o nosso desafio. Como ser homem nessa época? Certa vez eu ouvi de uma jovem o seguinte questionamento: Gustavo, o que está havendo com os homens? Qual é o problema que tem se passado com eles? Por que que tantos não desejam ser homens e por que é tão difícil arranjar um marido? Alguém que deseje ser pai, alguém que deseje proteger, amar a sua esposa. Esses questionamentos e outros me fizeram atentar para esse problema. Sobre o ser homem, sobre o ser viril. Não de uma perspectiva mundana, não de uma perspectiva de homens que se reúnem para bater canecos de cerveja dentro de um bar, mas de homens que realmente desejam servir a Deus no lar, no trabalho, no Estado, na política, na igreja. Você já procurou pensar o quão difícil é encontrar homens na igreja? Percebam que até as nossas devoções das mais sinceras, como por exemplo uma das mais lindas, que é a devoção mariana, está tão cheia de homens efeminados. Você já prestou atenção em quantos devotos marianos parecem meninas em vez de homens? Com voz fina, cadeado no peito e tantas coisas que não demonstram a verdadeira virilidade. Antigamente a igreja era chamada de o exército de Deus e tinha uma figura masculina. Quem é o exemplo masculino que a igreja pode nos apresentar. Devemos ser devotos de Maria, amá-la, cuidá-la, mas como São José. Esses e outros assuntos vamos conversar nos próximos podcasts. E eu quero incentivar você a procurar conhecer um pouco mais sobre o assunto da masculinidade, o assunto da virilidade católica, cristã, a devoção josefina a São José. Quero que você procure caminhar comigo durante esses podcasts para que a gente possa aprender um pouco mais sobre ser homem, sobre aquilo que a igreja ensina sobre as vocações do homem dentro da igreja, as implicações que delas derivam. Quero que você continue comigo. Continue conosco na programação da Rádio Mãe de Deus. Um forte abraço para você.